Acordo com o peito apertado, o sol não me aquece mais. Sorriso virou disfarce e o tempo não volta atrás. As fotos já não têm cor, a cama parece um abismo. O espelho me diz sem pudor que eu tô me perdendo de mim mesmo. Tantas promessas ficaram no ar, tanto sonho de sem lugar. Quando a gente não é feliz, até o silêncio grita demais. O coração vive por um tris e a saudade bate e não tem paz. A vida pesa, o mundo gira e a alegria só se retira. Já tentei fingir que tá tudo bem, o olhar não sabe mentir. Tem amor que só deixa ferida, tem partidas que nunca vão sumir. A esperança ainda insiste em ficar, mesmo quando é difícil acreditar. Quando a gente não é feliz, até o riso sai pela metade. A solidão vira cicatriz e a alma chora de saudade. Mas quem sabe um novo dia traz de volta alegria. Talvez seja hora de recomeçar, buscar o que faz o peito cantar. Mesmo que dor, é preciso tentar, porque viver é se reencontrar. Quando a gente não é feliz, o amor precisa se redescobrir. A coragem nasce do que se diz e a luz começa a ressurgir. A vida chama, não desista, um novo sonho.